Constrói, fortalece e traz paz. Quanto maior a dimensão, melhor, nunca é demais. Pode ser materno, paterno, fraterno. Pode até ser um sentimento cego, mas é eterno. Quando se sente, transparece inevitavelmente. Veja em seus olhos, nem preciso ler a sua mente. Quando ausente, predomina-se um vazio que logo é invadido por um sentimento frio. Explode, o ódio se alastra, consequência trágica. Justiça com as próprias mãos, vida aniquilada. Periva que chora, implora, pede socorro. E a mãe que ora por seu filho, quer sangue no olho. Se a paz está morta, cabe a nós ressuscitá-la e tirar logo a esperança da mira de uma arma. Fico até grilado, louco, e se ela for jogada, alvejada, queimar roupa ou esquartejada. Almas carregadas de rancor, testam sua fé. Mudão é louco, mas aí haja o que houver. A humildade supera a vaidade. Assim como bem vence as barreiras da maldade. Almas carregadas de rancor, testam sua fé. Vai seguindo, prosseguindo na estrada da dor. Corpos caindo no decorrer do caminho humano. Já é possível ouvir ranger de dentes e o choro. É como se fosse uma dor insuperável, é foda. O crime te corrói por dentro, te corrói por fora. Contamina sua alma, não desacredita não. Quem não se acende na luz, se apaga na escuridão. O crime é um jogo humano, que poucos chegam ao dono. Só que um dia o castelo cai malandro, só restando escombros. É só veneno, maluco, é só veneno. Vem fácil, o status, o final é sempre o zero. A neblina obscura é aliada, então se envolve louco. Aterroriza, foi pra F, foda-se os outros. Perdeu noção do perigo, já era, tá envolvido. Vai protagonizar o medo em vários capítulos. Artigo 25, mais uma vez entra em cena. Só revolucionário, só maluco é problema. Relatam a realidade, nua e crua das ruas. A união, o resgate, se joga, qual é a sua? Despece o cano e pendure a velha. Pele de lobo, parceiro, se refugie da guerra. Passe a correr pelo certo, se firme no Deus eterno. Com ele tudo é possível, véi. Isso é certo. Almas carregadas de rancor, testam sua fé. Mudão é louco, mas aí haja o que houver. A humildade supera a vaidade. Assim como bem vence as barreiras da maldade. Almas carregadas de rancor, testam sua fé. Mudão é louco, mas aí haja o que houver. A humildade supera a vaidade. Assim como bem vence as barreiras da maldade. A consciência pesa e então nos perguntamos: para que vivemos? Em que mundo nós estamos? Todos nós viemos de um mesmo Criador. Ninguém tem o direito de julgar quem errou. A inveja, o ódio e a ganância que assola se espalham nas quebradas desse mundão afora. Que o amor habite em cada um dos corações, que consigam cumprir na terra as suas missões. Caso contrário, que sejam perdoados por seus semelhantes que sofreram com seus atos. Paz, justiça e liberdade, esse será meu lema por toda a eternidade. Colher um bom fruto pra vida no futuro não depende somente da chuva de outubro. Então, imagine só um sorriso inocente, um brilho no olhar, a verdade transparente. É o que me faz pensar de forma diferente e ser um novo homem, se pã daqui pra frente. Salmo 91, pra quem desacreditou, quem ouviu se arrepiou, teve até quem chorou. Quadrada nas ideias, refém desesperado, o rap